Essa fotografia retrata um momento de trabalho e concentração em uma área de garimpo em Serra Pelada. A cena acontece sob um abrigo de palha e madeira improvisado, onde dois homens estão envolvidos no processo de extração de ouro. O garimpeiro, sentado na borda de um tanque artificialmente delimitado por sacos de areia, segura uma bateia, um instrumento tradicionalmente utilizado para separar o ouro da lama e dos sedimentos. Seu corpo está inclinado para a frente, os olhos fixos na bateia, enquanto gira o recipiente em busca das partículas preciosas. Ao seu lado, um segundo homem, em pé e de tronco nu, observa atentamente o processo, aparentemente trocando informações ou orientando o companheiro. A expressão corporal de ambos transmite concentração e uma certa cumplicidade diante da árdua tarefa. No plano de fundo, vêem-se sacos empilhados reforçando as margens da pequena lagoa onde ocorre o garimpo artesanal, além de montanhas e uma paisagem árida, indicando o isolamento do local. Outros utensílios, como mais bateias boiando na água, sugerem a continuidade do trabalho ao longo do dia. Fios improvisados cruzam a cena, demonstrando a precariedade da estrutura disponível para os trabalhadores. A composição da fotografia equilibra luz e sombra para destacar os personagens e suas ações, enquanto o preto e branco acentua as texturas da madeira, da água e do barro. A imagem transmite uma atmosfera de esforço, paciência e persistência, ilustrando a dura realidade do garimpo manual e a busca incansável por pequenas quantidades de ouro em meio à lama.